ainda guardo em mim um aroma de jardim. Quando o amor chegou pra nos entrelaçar, foi assim, devagar, era amar e o olhar então se deu, num querer que era meu e um lugar que era seu. O amor pintou de ouro a cor do céu. Ninguém viu, mas sentiu, e assim prosseguiu. Lembraria arredores de Paris. Eram mais os quintais, girassóis a colorir, tanta vastidão do coração. Sente solidão ao se ver só. Era cais, e eu sentia os teus sinais. Lia o tempo e o mar atroz. Via os dias espalhados em papel. Era fim, era céu. Era sim, era mel. Um anel de cristal luzindo lá. Eram mais os quintais, girassóis a colorir, tanta vastidão no coração. Que sente solidão ao se ver só. Foi assim, eu me lembro bem assim.